Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Apito árbitro e rola a bola para mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é desenvolvido pelo Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e eu serei o apresentador da noite. Antes de começar, só quero lembrar o ouvinte que você pode nos ouvir pelo nosso aplicativo TV Mackenzie. É só entrar na Apple Store ou na loja do Google e baixar o aplicativo. Já tem lá no iOS e na Apple. Então, fique tranquilo, pode ouvir por lá ou pelo nosso site. Então, vamos começar essa bancada, né? Tem gente nova, tem gente mais experiente, tem gente que tá ali no meio do caminho. Vou começar aqui pelo mais experiente. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Sejam bem-vindos. Finalmente, sou experiente, depois de muito tempo como iniciante. O meu destaque da noite vai para o Messi, que mesmo depois de ter dito que iria sair da seleção, se apresentou à seleção argentina. Experiente, mas sempre aprendendo, né, Matheus? Claro, aprendendo sempre. Aqui à minha frente, boa noite, Arthur Gabor. Pode dar seu destaque. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque de hoje vai para a vitória do Damian Maia e uma possível disputa de cinturão no futuro. É, tá aí o UFC também, vai rolar no programa. Agora um dos nossos estreantes da noite. Boa noite, João Pedro Izzo. Qual que é seu destaque? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvintes. Meu destaque é para a negociação entre Corinthians e Estrela Galícia, que pode substituir a Brahma, né, como patrocinadora do clube. É, também Corinthians no programa, com certeza. Para fechar... Muito. Oi? Falaremos muito. Falaremos muito. Para fechar a bancada, o estreante no comando, Thiago Dalli, boa noite. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Eu vou soltar o meu destaque de hoje aqui para a venda do Gabigol para a Internacional de Milão. Vamos falar muito sobre isso e sobre outras negociações que envolvem o mundo do futebol. Com certeza. Então, já para começar, vamos falar do Corinthians. Pode tocar o hino. Então eu já vou começar com o destaque do nosso estreante. O Corinthians está negociando com a marca de cerveja Estrela Galícia, estrangeira, para ser a nova patrocinadora do clube. João, o que você acha dessa negociação aí que está rolando? Como é que está sendo? Olha, em termos de valores, eu ainda não pude ver aqui direitinho como que é o... É, mas demora para sair. Os termos de contrato. Mas em relação ao gosto da bebida, eu aprovo. Gostamos. Grande, João. E você, Arthur, alguma consideração sobre a negociação? Tem que ver, o Corinthians ultimamente está numa crise, não está conseguindo contratar muito bem. Se a Estrela Galícia trouxer um bom dinheiro, adicionar caixa aí para o Corinthians, pode ser um bom negócio. Mas para o ouvinte que não sabe, seria um patrocínio de camisa ou um patrocínio de apenas administrativos? Na verdade, a Brahma expõe a marca dela no CT Joaquim Grava, né, nas placas de publicidade durante os jogos também. Então, acredito que, a não ser que tenha alguma mudança, seria nesse esquema mesmo que a Estrela Galícia entraria como patrocinador. De qualquer jeito, já dá um dinheiro bom pro caixa do Corinthians. Né? Olha, na situação que o Corinthians está, qualquer dinheiro que entrar, meu amigo, é importante. Matheus, alguma consideração? Ah, só a importância do dinheiro mesmo, que porque a situação pro Corinthians não tá fácil, tem que pagar estádio, tem que conseguir reforços. Então, qualquer patrocínio que eles consigam trocar por um valor acima vai ser importante pro clube se manter no alto. Concordo, João. Eu acho que tem que voltar para aquela época de 2009 do Ronaldo, que a camisa do Corinthians inteira parecia aquelas camisas de escola de samba, sabe? Que tinha patrocínio em tudo. Só faltava ter patrocínio no bumbum. No shorts já hoje tinha. Hoje em dia tem. No bumbum já tinha. Thiago Dalli, tá quietinho aí? Eu acho que é sempre bom renovar o patrocínio para as outras marcas ficarem cientes da disputa que tem para para as marcas ocuparem a camiseta dos clubes e lugares no gramado. Então eu acho que é sempre bom renovar e acabar com todo esse monopólio aí. É, vamos mudar um pouquinho então de assunto do patrocinador, vamos falar de futebol. Vamos. Futebol, não sei até em que ponto, porque o Williams, volante, perdeu mais uma vez o espaço que ele poderia ter ganho no... O pouco que ele já tinha. O pouco que ele já tinha, por quê? Por motivo de indisciplina. Complicado isso, né, Arthur? O que você pode falar? Ele é um jogador que não tem um histórico muito bom, disciplinarmente falando. Ele sempre foi bem, sejamos direto, cavalo. E no Corinthians não teve chances de atuar. Não atuou muito e quando entrou não convenceu. Foi uma troca com o Marcial, que foi pro Cruzeiro. Uma troca que pra mim foi ruim. Foi uma troca que, no primeiro momento, eu até entendi que é uma troca com um volante mais experiente. O Corinthians precisava de experiência, mas talvez o Williams não era o jogador certo naquele momento. E se provou isso dentro de campo quando ele teve as oportunidades. É, o Tite, né, na época que foi contratado o Williams, ele sempre gostou desse volante mais... como pegador. Posso dizer? Pegador. Mas, assim, o estilo dele é bem, falando a verdade, brucutu. e o Tite, com essa nova filosofia dele, na época que, né, tava treinando o Corinthians, sempre gostou dessa... De um volante que sabe atacar, defender, sabe passar, distribuir o jogo, armar... E acho que também foi por isso que ele não teve tanto êxito, né? E com certeza o empréstimo não vai ser renovado. Eu concordo com essa ideia de brucutu, de um jogador cavalo. Mas o Williams, pra mim, sempre foi um ótimo jogador, desde o Internacional, Calma Cruzeiro. Lá, né? Pra mim, ele sempre foi um ótimo jogador. E ele seria o sucessor do Ralf, no meu ponto de vista. Não teve oportunidades, mas ele tinha muito o que mostrar ali pro meio-campo do Corinthians, viu? E por que você acha que ele não deu certo, então, se ele tinha todas essas características e oportunidades? Ele não se encontrou no clube, ele teve algumas oportunidades, mas realmente ele disciplinarmente não conseguiu lidar com a situação, deixou muito a desejar. É, reforçando essa questão da indisciplina, porque como acabou de perder mais espaço por causa da indisciplina e apesar de ter características em campo similares com a do Ralf, de pegador, etc e tal... O Ralf tinha muita disciplina, ele é um cara muito dedicado, treina sempre, é na dele, não tem problemas extra-campos, isso faz a diferença. Sim. Na hora do jogo. E só para finalizar, acredito que agora ele vai ter pelo menos alguns minutos em campo, até porque o Bruno Henrique foi vendido e o Corinthians agora só tem o Christian e o recém-chegado Jean. É, agora, do outro lado da moeda... com um jogador que já chegou mostrando serviço. Gustavo treinou pela primeira vez e que já homem. Se destacou. Que homem, estreou no treino, já chutou bola na trave, fez gol, duas assistências e além de tudo arrumou briga com o Wilson. Tentou dar um rolinho, Wilson não gostou nada, os dois se estranharam, então Ousado. Já chegando, mostrando serviço, mostrando que quer virar titular nesse time que não tem muitas outras opções nessa posição, né? Ele vai dar certo? Esperamos que sim. É, eu não conhecia o jogador e até por isso achei uns vídeos dele na internet e... Mas no vídeo do YouTube todo mundo é Messi. Era craque. De Federico era Messi, hein? Nossa. Pois é. Era o novo Messi. Mas, de acordo com o que eu consegui ver no vídeo, era um jogador muito bom pelo alto, só que perde bastante gol também, mas ele não tem os fundamentos tão bons em relação ao passe, mas assim, o pivô, ele tem uma característica muito forte... E acho que seria importante nesse esquema do Corinthians aí que tá sem, né, um camisa 9 de ofício. É, o jogador pra fazer gol, né? Não tem muita noção de passe técnica, mas se a bola sobrar ali pra ele... O que eu fico um pouco preocupado é que o Corinthians, nos últimos anos, sempre jogou com um atacante que era o 9, mas tinha habilidade pra conseguir sair da área... E preparar jogadas, não era só um cara que ficava lá. Tanto é que o Corinthians, há muito tempo, não tem esse camisa 9 que vai guardar, vai ser artilheiro do campeonato, mas tá sempre lá contribuindo com o time. Eu acho que pro lugar do André, qualquer coisa está servindo já. Com que ele jogou no Corinthians. Exatamente, esse jogador Gustavo com certeza vai trazer muita alegria pro torcedor corintiano, porque com o André acho que todos ficaram decepcionados e com certeza esse jogador promete bastante. Que ficamos decepcionados com o André, não apresentou bom futebol, Porém, o problema do Corinthians não é apenas jogador. O técnico Cristóvão não vem fazendo um bom trabalho. Com certeza. E muitas vezes contratar um jogador para resolver problema não dá certo, sem treinamento, sem planejamento tático e tudo mais. Não adianta colocar toda a carga no Gustavo, né? Exato. Porque, como eu disse, ele é o único jogador de ofício dessa posição no elenco profissional do Corinthians. E se colocar toda a carga em cima dele, pode ser que não dê certo. Responsabilidade. Bom, e só para fechar o assunto Corinthians, amanhã, no jogo contra o Fluminense, que com certeza a gente vai falar no programa, o Timão vem com 7 desfalques, né? Fagner, Léo Santos, Guilherme Arana, Rildo, Romero, Jean e Gustavo não podem... Logo, Gustavo não vai estar em campo. Lembrando que nem ele nem o Jean podem atuar por já terem atuado por suas equipes anteriores, o Paraná e o Criciúma, na Copa do Brasil. E o Corinthians que perdeu praticamente um jogador por setor do campo, né? Tem jogadores das pontas no meio, tem zagueiro, tem lateral, tem atacante, tem volante. Então tá realmente bem prejudicado o Corinthians, vai ter que mexer e se virar. O torcedor do Corinthians espera que de maneira boa o Cristóvão Borges. A maior perda desses desfalques foi o Fagner, realmente. Porque é, na minha opinião, o melhor jogador do Corinthians na atualidade, um dos melhores laterais do Brasil. O Léo Príncipe tem feito o trabalho dele, comprometido muito, mas é bem inferior ao Fagner. Ele faz a dele, porém tem uma grande diferença. É um grande teste agora pro Léo Príncipe, diríamos que um teste de fogo, porque o jogo que ele estreou foi contra o Figueirense, né, um jogo que acabou empatando, mas ele não comprometeu. Agora, um jogo de mata-mata é um teste tanto. Mas, olha, o Léo Santos, o Rildo e o Romero, eu diria que não são muito desfalques, não. Eu acho que é mais o reforço mesmo. Bom, falamos bastante de Corinthians, falaremos mais amanhã. Vamos falar de Palmeiras agora, pode tocar o hino. Surge o alviverde imponente no gramado em que a luta o aguarda. É o Palmeiras que vai ter uma sequência difícil aí no Brasileirão, né? São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians. Dois clássicos e dois clássicos. Times que estão lá na parte de cima da tabela. São jogos, como você disse, muito decisivos. Se o Palmeiras conseguir bons resultados, tem tudo para arrancar rumo ao título. Em compensação, se não conseguir, como são adversários diretos, tem tudo para cair na tabela e deixar o campeonato, de certa maneira, mais disputado, né? Mas tem que ver a situação dos outros concorrentes nos outros jogos deles também, porque essa sequência do Palmeiras é muito difícil mesmo, e eu acredito que desses 12 pontos, se conquistarem 8, já dá um grande passo pro título. Com 3 vitórias, o Palmeiras já pode se encaminhar para levantar o caneco, viu? Porque são concorrentes fortíssimos na luta pelo título, e o Verdão vai ter uma prova de fogo aí. Não tá muito cedo para falar em título? Acho que nunca é cedo para falar de título. Tem essa essa dádiva do campeão do primeiro turno, né? Que muitas vezes se torna o campeão geral. O Palmeiras foi campeão do primeiro turno. Então isso é mais um ponto nessa questão do Palmeiras brigar pelo título. E desde o começo do campeonato sempre se fala de título, porque é o alvo principal de todos os times do campeonato. É, como meu amigo fala, né? O bom é que o Palmeiras só depende dele e o ruim é que o Palmeiras só depende dele. Exato, vamos ver como eles vão se virar com essa sorte deles. Mas o Palmeiras vem desde o início do campeonato, lá em cima, brigando pela primeira colocação. Tem tudo para chegar até o fim brigando e se mantiver o nível para ganhar o campeonato. Lembrando que o Cuca, logo quando começou o campeonato, falou: nós seremos campeões. Nada abaixo disso, tudo abaixo disso vai ser um fracasso, né? Vamos ver. O Cuca tem essas superstições, né? Grande técnico. Mas extremamente supersticioso. Se ele falou que pode ser campeão, que tá vai falado. Ser campeão. Vamos ver, né, como serão esses próximos 4 jogos do Verdão e aí a gente já pode ter um panorama. Mas falando nos próximos 4 jogos, o Palmeiras vai ter um probleminha, né? Que o STJD vai jogar agora, na quinta-feira, e o Palmeiras pode ter portões fechados justo contra o vice-líder Flamengo. Eu duvido. Eu acredito que o STJD não vai fazer isso aí, não. Ultimamente, nos últimos anos, a gente não consegue ver jogo de portão fechado, a não ser que seja do Figueirense, Goiás, ou Palmeiras contra o Flamengo. Ano passado teve o Joinville e Palmeiras, que foi portões fechados. Mas aí era o Joinville, né? Mandante. Vamos aguardar o recurso, né? Exatamente. É na quinta-feira, Guilherme? Quinta-feira. É, eu também acho difícil que seja com o portão fechado esse jogo, porém, se for, é uma grande perda pro Palmeiras. Torcida sempre lotando o Allianz, apoiando muito o time, e é com certeza um 12º jogador muito crucial para essa boa campanha que o time vem fazendo. E no jogo contra o Flamengo ainda precisa do desse apoio, né? Com certeza. Fala, Thiago. Mais uma prova de fogo pro Verdão, né? Se enfrentar o Flamengo em casa sem a torcida, se conseguir a vitória, o resultado positivo, aí, meu filho, levanta o caneco. Meio cedo, né? Só vejo um bom momento para falar a frase do nosso querido amigo: os humilhados serão exaltados. Se tiver isso de portão fechado, o Cuca falando no início do campeonato que seria campeão, e ano, nos últimos anos o Palmeiras não vinha muito bem, acho que esse ano vai ser o ano do Palmeiras ser exaltado. É, tem tudo pra ser, né? Segue jogando ótima bem, campanha. Ótima campanha. Time estável, né? Regular. Concordo. Vencendo em casa, fora de casa. E mudando um pouco o torneio, Palmeiras vai jogar a Copa do Brasil amanhã. E o Cuca já falou que vai jogar contra o Botafogo da Paraíba no Allianz, só que vai jogar com o time misto. Eu acho que é o normal que o time grande faria, né? O que você acha, João? É, da mesma maneira que o Corinthians ano passado se encontrava na primeira posição e poupou alguns jogadores importantes contra o Santos, eu acho que é certo. O momento do Palmeiras agora vai começar a funilar muito o campeonato, vai ter rodada quarta e domingo. Toda a precaução, se for possível de fazer, é boa. E ainda mais contra um adversário mais, né, vamos dizer assim, inferior. Né? Inferior. De menor expressão, exato. Como o Botafogo, eu acho que é fundamental mesmo dar rodagem ao elenco. E convenhamos, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, grande Botafogo da Paraíba, mas se o time misto do Palmeiras não conseguir um bom resultado contra o Botafogo, será um fiasco, porque mesmo o time misto tem a obrigação de ganhar. Também acho, concordo com vocês, jogo contra esse tipo de time que é mais fraco e vem jogar aqui por uma bola, você tem que jogar sempre no ataque, mesmo que seja o time, time misto, com jogadores que não vêm jogando muito, tem que fazer bonito amanhã. Se o Verdão não fizer um bom resultado dentro de casa agora contra o Botafogo, vai ter que ir lá para Paraíba jogar valendo a classificação, né? Então vale aí pros meninos, os reservas do Palmeiras, o time misto, fazer um bom resultado aqui dentro de casa. Mostrar serviço, mostrar que pode Exatamente. Ser titular. Exatamente. Isso é fundamental para amanhã, né? Com certeza. Bom, falamos de Palmeiras, falaremos mais amanhã porque vai ter o jogo. Então vamos pular o muro ali, vamos falar de São Paulo. É, depois do problema que teve no final de semana com os torcedores invadindo o CT, né? O São Paulo anunciou que vai fazer treinos fechados. Eu uma acho segurança justo, maior, né? Uma depois boa do medida. Depois do susto, e provou-se na rodada do final de semana que o susto não adiantou muito, que o São Paulo não conseguiu a vitória como os torcedores esperavam que iria acontecer após a invasão. Então, garantiu uma segurança maior para os jogadores, né? Já que tinha gente armada, até falaram lá dentro, gente roubou bola, galão. Então, sempre importante nesses momentos mais delicados garantir uma segurança. Não conseguiu a vitória, mas também não conseguiu jogar bem outra vez a equipe do São Paulo. Então, a torcida que já manifestou seu desentendimento com a equipe, né? Já agora ficou muito chateada de novo pelo time não mostrar serviço dentro de campo. Eu só queria saber se algum desses vândalos que entraram no CT foram punidos. É, eles prestaram depoimento e foram, já liberados. É uma vergonha, né? Por isso que essas coisas continuam acontecendo e nada muda enquanto não fizeram nada. E vai seguir acontecendo. E detalhe que jogadores foram agredidos, né? O que é mais grave ainda. E o Michel Bastos. Exatamente. Acho que teve mais um, se não me engano. O Wesley sempre enfurado, né? Palmeiras, São Paulo. Pula o muro e continua apanhando aqui. Complicada a situação do Wesley. Ele vai pra Arábia, vai. Seria o Wesley o problema, então? Não. Talvez parte do, mas muito pequena. Coitado, sempre. Nem titular. Sempre que ele chega no time, má fase. É, falando de outro jogador que vive em má fase, né? O Lucão, tava pra ser vendido. Um time croata chegou, fez uma proposta pro São Paulo, só que o São Paulo fez uma contraproposta maior, desculpa, trava-língua. E só que os croatas recuaram, falaram que estava muito alta a pedida. Qual foi o valor? Não tem ainda. Olha, se for um cacho de bananas e um pacote de uvas, acho que já pode ser vendido, viu? É, o Lucão não é tão adorado assim pela torcida do São Paulo. Lucão é odiado pela torcida e o São Paulo, se perder essa oportunidade de venda com uma oportunidade de lucro, vai estar fazendo um mau negócio. Eu acho que qualquer venda no Lucão tá bom. Mas do jeito que o São Paulo vende bem seus atletas, deve ser coisa de alguns milhõezinhos de euros. Deve ser. E juntando todo esse problema que está acontecendo com o São Paulo, eu estava conversando com um amigo meu no final de semana e a gente chegou numa pergunta. O São Paulo desse ano já chegou no Palmeiras de 2014? O que vocês acham, Arthur? Não entendi exatamente a pergunta, desculpa. Porque o Palmeiras de 2014 sofreu muito, muitos problemas. Ah, com relação ao elenco. Sim, elenco e problemas extra-campo, já tá ali no mesmo nível? Eu acho que ainda não. Eu lembro, o que me marcou muito desse Palmeiras foi com relação aos treinamentos, que o time não tinha gente suficiente para montar dois times para treinar. Isso num time grande, um time de Série A, é inaceitável, na minha opinião. Eu acho que a crise no São Paulo tá grande, mas eu acho que ainda não chegou no nível do Palmeiras. É, eu acho que o São Paulo não dá para comparar, porque os atletas que estão lá atualmente têm um nível bom. É, lógico que eu acredito que ainda não pode, não briga por Libertadores, talvez com alguma busca eu de acho reforços. O time fraco. Eu acredito que tem alguns bons valores. O Cueva, apesar de que eu ainda não entendi que posição ele está querendo jogar, uma hora ele joga de meia, outra hora ele joga de ponta esquerda, outra hora ele está de ponta direita. É um ótimo jogador, pelo que eu vi, e eu acho que é muito, muito distante e o São Paulo não vai brigar para cair, não. É, o São Paulo tem certas peças individuais com potencial, mas como time não vejo indo para frente. É um time que eu não consigo ver jogando bem, empolgando e dando esperanças para a torcida de áreas melhores mais para frente. Acrescentando o que o meu colega de bancada, João, disse, o Cueva está em todos os lados do campo, não tem uma posição definida, mas é isso que o time precisa. Precisa de um jogador que esteja em todo lugar para jogar a todo momento e aparecer para o jogo. Jogadores como o Michel Basso, que se escondem durante a partida, não pode ter lugar na equipe do São Paulo, não. Só para finalizar, eu pensei que o Calleri faria mais falta, mas o Ganso tá complicado a ausência dele. É. A torcida chora até hoje a venda na minha opinião, jogador. Nos problemas extra-campo, o São Paulo desse ano tá pior do que tá pior que o Palmeiras de 2014. Dentro de campo ainda não chegou. É, tem que esperar. Nos jogos complicados pro São Paulo, não vem ganhando jogo em casa que devia ganhar. Quer falar, Thiago? Não, pode falar. É, os próximos quatro jogos do São Paulo, como nós falamos dos jogos do Palmeiras, também serão muito decisivos para mostrar o que vai acontecer com essa equipe do Tricolor Paulista durante a competição, né? Porque se continuar com esse mau desempenho nos jogos, aí não tem como brigar nem por décimo lugar. Vai ser daí para baixo em busca do rebaixamento. E você acha que o São Paulo tem chance de ser rebaixado, Thiago? Tem mais chance de ser rebaixado do que ficar na Série A se jogar desse jeito. Profundo. Hã? Calma, bugou. Eu não entendi essa frase. A chance de ser rebaixado é maior do que de não ser rebaixado. Agora fez sentido. Se ele tivesse falado desse jeito, seria mais claro. Tem que deixar o ouvinte... Desculpa, claro, ouvinte. Bom, falamos bastante do São Paulo, né? O time tá passando por um momento difícil, mas com a grandeza que esse clube tem, pode fugir tranquilamente e seguir seu caminho durante os anos aí na Série A. Não sei se vai cair, mas eu acho que não. Vamos aguardar os próximos jogos, né? É, então vamos falar do Santos também, né? Vamos mudar de assunto, que tem seu destaque, Thiago. Pode tocar o hino do Santos. Toca a música. Eu já vou começar com a sua pergunta, Thiago. Como o Santos fica... Uma pergunta pra você. Como o Santos fica sem o Gabigol? Gabigol acabou de fazer as malas. No dia do seu 20º aniversário, foi pra Itália assinar com a Internacional de Milão. Que aniversário ruim, né? Tem que ir pra foi Itália. Mal, né? Deixou a torcida santista com o coração apertado. Jogador que em 157 jogos marcou 57 gols. Uma média boa. E que com certeza vai deixar uma marca no clube e vai fazer falta, viu? Saiu de 10 do Santos para 10 da Inter. Vamos ver se ele vai conseguir manter o mesmo desempenho. Pois é. E eu acho que o Santos vai sentir muita falta do Gabigol. É um jogador bom, jogador promissor. Tem tudo para despontar agora se conseguir se adaptar ao futebol italiano. E vai fazer bastante falta ao Peixe. É, tem de ver a posição que o Gabigol vai ocupar na Inter. Eu pude assistir o jogo no final de semana e realmente eles não têm alguém para armar o time, fica com pouca penetração na área e vamos ver se o Gabriel vai ser jogar como ponta ou como atacante mesmo junto do Icardi. Eu acho que essa transferência para a Inter é bom para os dois lados. A Inter que vem numa fase ruim, o futebol italiano não vem numa fase tão boa, a Juventus praticamente domina, mas nos campeonatos europeus ela ainda não tem tanta força assim como as atuais potências. E vai ser bom pro Gabriel também, para ele crescer, a experiência na Europa é sempre importante. Mas se o futebol italiano tá ruim, como ele vai ganhar essa experiência? Tá se reerguendo, até porque a Juventus já tá em cima, não tava há uns anos. Tá ganhando força novamente, aos poucos um vai ajudando o outro a crescer. A Inter vai ajudar o Gabriel a ganhar mais experiência, a crescer e ajudar o Brasil mais pra frente. E o Gabriel vai ajudar a Inter e o futebol italiano a crescer também. É, e só para finalizar, a Juventus ela tá muito acima, né? Por isso que fica com esse monopólio do título, tanto da Copa da Itália quanto do Campeonato Italiano. Mas achei muito bom a transferência pro Gabriel, porque ele tinha a proposta da Juventus também, mas dificilmente jogaria lá. E na Inter deve ser titular, né, nos próximos jogos já. E pode galgar novos passos na sua carreira daqui a alguns anos. Só para lembrar que o Napoli vem forte nesse campeonato aí para bater de frente com a Juventus. Não vai bater. Você gosta do Napoli? Veremos. Ah, é um time legal, simpático. E como vai ser a vida sem Higuaín? Vai ser dura, mas com o dinheiro que ganhou... Bastante dinheiro. Com o dinheiro que ganhou... Contrataram o Milik. Bastante vende, dinheiro. Tá certo. Bom, então, agora falando aqui do Santos, o Copete é o primeiro nome para substituir o Gabigol, né? É o mais cotado para substituir, deve ser titular. Ele que começou arrasador no Santos, né? Eu não sei exatamente os números, mas pelo que eu me lembro, nos cinco primeiros jogos ele marcou gol ou algo do tipo. Entrava e fazia o gol, né? Sempre impressionante, jogando muito bem, virou ídolo. Salvava a vida virou de xodó, vários cartoleiros. Exato, virou xodó da torcida do Santos nos primeiros jogos e depois caiu muito o desempenho de maneira inexplicável. Não dá pra entender, nos últimos jogos não vem atuado bem, não tem conseguido infiltrar da maneira que infiltrava, marcar seus gols. Vamos ver se agora, como titular, ele consegue retomar o bom futebol. Eu não sei vocês cartoleiros, mas eu não escalo mais o Copete no Cartola. Só realmente, negativo. Só negativo. A primeira vez que eu escalei ele foi quando começou a fase ruim. Deu azar. Você que trouxe o azar pro Copete. Acho que todos nós. Todos nós, né? Trouxe o azar pro Copete. A gente viu que ele começou bem, não esperava, e colocou ele acabou indo bem e mal. Não soube lidar com a pressão, né? Mas o Copete, desde a época do Vélez, que eu sempre achei um bom jogador, nada assim do nível do Gabigol, não vai chegar no nível do Gabigol também, mas é um bom reserva e agora um bom titular dentro do nosso padrão do futebol brasileiro. É, eu só conheci ele mesmo esse ano, né? Jogando Libertadores. É, Atlético Nacional também. Jogou muito bem pelo Atlético Nacional. Sim, e só uma pergunta, quem vai ser mais importante, o Gabigol para a Inter ou o Gabriel Jesus para o City? Gabigol. Pro Inter, com certeza. Eu acho que ele vai jogar mais sozinho na Inter, né? Então ele vai ter todo o peso. Os holofotes. Vai ter os holofotes pra ele. O Jesus não vai ter uma responsabilidade tão grande, né? Porque quem tem que fazer os gols lá é o Agüero. Ele vai ser, vamos ver qual a formação que o Guardiola vai usar. Não sei nem se ele vai ser titular. Essa temporada eu acho difícil. Mas pra próxima pode ser uma peça fundamental do elenco e, quiçá, titular. Acho que o Gabriel Jesus chega lá para Manchester para brigar pela vaga titular, enquanto o Gabigol chega na Internacional e com a camisa 10 já, né? Acho que isso fica muito claro e muito bem lembrado. Não tenho o que discutir sobre isso mais. Responde diretamente a pergunta feita pelo Guilherme. E para quem ficou com a 10 aqui no Santos agora? Lucas Lima. Lucas Lima vai ser dono da camisa que já foi de Pelé. Você acha que pode? Que pressão, aguenta, hein? Essa pressão? Eu achei uma decisão, de certa maneira, errada pela fase que o Lucas Lima atravessa. Ele já foi, assim como dissemos do Copete, jogou muito bem. É um jogador extremamente habilidoso, mas a fase dele não é boa e, na minha opinião, não merece atualmente a 10 do Santos, que tem muita, muita, muita história. É, o Lucas Lima, nos últimos jogos aí, desde o Paulistão, pelo que eu tenho visto, se preocupa mais em cuidar do cabelo dele e se ele tá bonito na câmera do que jogar bola. Inclusive, os próprios torcedores do Santos tenho visto nas redes sociais, demonstrando muita satisfação com o Lucas, mas é inegável que a gente sabe da qualidade dele jogando bola, mas de qualquer maneira ele, se eu não me engano, já está com 26 anos e dificilmente, amanhã encerra a janela de transferência para a Europa, dificilmente vai para a Europa, e vamos ver se ele vai conseguir se transferir em janeiro, porque era o desejo dele há muito tempo. Como o Arthur disse, pela fase dele, não sei se ele mereceria 10, mas pelo potencial dele, acho que sim. Ele tem potencial para ser o camisa 10, para carregar o time do Santos e deixar o time do Santos na ponta. Mas uma pergunta, se não o Lucas Lima, quem seria esse 10? Não tem quem dá 10, mas precisa dar 10 para alguém. Ficaria vaga, né? E rebato com outra pergunta. Será que essa 10 dada para o Lucas Lima pode trazer novos ares e ajudar ele a retribuir o Santos com um bom futebol? Eu acho que é uma faca de dois gumes. Ele pode reagir muito bem a isso e voltar à boa forma, mas como também pode pesar a pressão e afundar ainda mais a má fase. Com certeza, concordo muito com o que você disse. Boa colocação, Matheus. É, a venda do Gabigol vai trazer muito dinheiro e provavelmente muitos jogadores bons pro elenco do Santos. Ou não, porque a crise do Santos tá brava também. A gente fala bastante do Corinthians, mas o Santos está assim. Mas, de qualquer maneira, o Santos sempre está revelando um novo craque aí. Em breve vai surgir alguém aí, vai trazer mais dinheiro para o time. Vale lembrar que o Lucas Lima também não é qualquer jogador que se possa jogar fora, né? O rapaz comandou muito já o meio-campo do Santos, já eliminou o Corinthians e Itaquera, já prejudicou muitas equipes rivais. É um problema para os adversários marcar esse jogador. Tá na seleção. Seleção brasileira, o menino tem moral, então não. Vamos dar uma chance para ele, vamos esperar e ver o que ele vai fazer com essa camisa 10 aí. É, falamos dos quatro grandes de São Paulo, né? Fim de primeiro tempo, vamos para um rápido intervalo. O Dali vai lá beber a água dele, você pode ir no banheiro e a gente já volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Just go ahead now. Estamos de volta, começando o segundo tempo aí. Vamos falar de um pouquinho de seleção, né? Tite está iniciando os trabalhos com a amarelinha. Torcida corintiana tá triste. Brasil! Ó, Brasil, né? Com certeza. Ai, Brasil. Como é que vai ser essa era Tite? Vamos ver. Torcemos para que ela seja muito boa. O Tite, que quando foi anunciado como técnico da seleção, vou ser bem sincero, me deixou com uma pulga atrás da orelha com relação ao desempenho que ele poderia ter na seleção. Eu explico por quê. Ele é um técnico muito de dia a dia. No Corinthians, os trabalhos dele demoraram um pouco a engrenar exatamente por conta disso. Ele é um técnico que tem uma ótima relação com seus jogadores e na seleção não há tempo hábil para isso. Porém, ele está fazendo um trabalho que me deixou muito feliz, que ele vai diariamente em algum clube, olha os treinamentos, acompanha os jogadores. Por isso, até da convocação de alguns jogadores, certa maneira, estranhos que não tem tanta mídia aqui no Brasil, por exemplo, o Tyson, mas que já trabalhou... Paulinho já trabalhou com ele. Paulinho também, que já trabalharam com o Tite, então o Tite conhece muito bem esses jogadores e é muito o estilo dele e ele tá conseguindo fazer da seleção como se fosse o clube dele, portanto, eu acho que ele tende a ter muito sucesso. Tem tudo pra dar certo. É, tenho ainda minhas dúvidas, vou esperar a estreia dele. Por esses motivos que o Arthur disse, ele é um cara que... tem o trabalho dele no dia a dia, conversa com os jogadores, todos os jogadores têm confiança nisso, só que na seleção é muito difícil fazer isso. É, a seleção é muito momentânea, em um dia você tem um time, no outro você tem outro completamente diferente, não dá pra fazer o trabalho que ele tá acostumado a fazer nos clubes. Pergunto a vocês, será que ele vai implementar o 4-1-4-1? Talvez. Boa acho resposta, que aguardem. Na verdade, acho que não. Acho que ele vai começar com o 4-4-2 tradicional. Eu tinha visto uma possível escalação com... Paulinho titular? Não. Casemiro e 4 no meio e o Gabriel Jesus no ataque. E me agradou. É, o que eu vi era que o Gabigol seria titular. Gabigol. E eu também já vi uma no 4-1-4-1. Essa me preocupou bastante, porque quem tava jogando lá na frente era o Neymar. E eu acho que o Neymar não vai render nem um pouco lá jogando como esse centroavante isolado e vai acabar ficando estressado, como ele sempre fica nos jogos que ele não rende bem. É, a gente viu bem, né, na época do Dunga, quando o Neymar começou a jogar até armando, né, na Copa do Mundo, e também jogou, né, como centroavante, que os resultados não foram muito satisfatórios, né? Resta aguardar para ver a posição que ele vai colocar, mas eu acredito mesmo que ele vai jogar pela esquerda, como ele sempre jogou. Estou ansioso para a estreia do Neymar sob o comando do Tite, porque ultimamente na seleção ele tem tido um papel muito importante, importante até demais. A seleção muitas vezes dependia muito do Neymar e quando perdia ele, independente do motivo, ficava perdido em campo, não sabia o que fazer. E vamos ver como o Tite trabalha isso, porque ele costuma trabalhar muito bem a relação do elenco. Todos sabem a sua importância ali, então acredito que ele possa resolver esse problema da super importância dada para o Neymar. Acho que ele vai conseguir fazer o elenco jogar junto e não jogar em prol do Neymar. Exatamente, concordo com o Matheus e eu espero que, já que o Tite veio como a solução, né, para a seleção brasileira, para todos os problemas, então eu espero que essa Neymar dependência acabe dentro de campo e que o Tite consiga unir o elenco e não gerar muita responsabilidade em um só garoto também, porque se não for a noite dele, aí a seleção brasileira tá lascada, né? E vocês acham que faltou algum nome mais importante assim para a seleção? Ah, não sei dizer, porque é o primeiro trabalho dele. Ele, se eu não me engano, ele disse que essa não era a melhor seleção dele, né? Sim, ele falou isso, falou que queria contar com jogadores que ele já conhecia, que ele já havia trabalhado anteriormente. E também tem alguns jogadores que ele citou que estavam lesionados, por exemplo, Diego Alves, ele citou. Douglas citou Costa. Douglas Costa, ele também citou, que provavelmente devem aparecer em futuras convocações. Eu acho que o Diego Alves é um dos maiores injustiçados, sempre defendi ele como o goleiro titular da seleção, apesar dos bons goleiros que o Brasil dispõe no seu território, eu acredito que o Diego Alves sempre mereceu essa chance e ele tem uma característica que é muito importante em competições de tiro curto, né? Ele é bom pegador de pênaltis, mas eu acredito que assim, a gente vai ter uma nítida melhora, uma evolução, uma característica de jogo mesmo daqui a um ano, mais ou menos. Eu concordo muito com isso, inclusive o Diego Alves quase foi negociado com o Barcelona agora. É um goleiro que deveria ser convocado para a seleção brasileira. E eu acho que o Tite está certíssimo de chamar jogadores que ele tem confiança, jogadores com os quais ele já trabalhou, porque se ele conquistou o mundo em 2012, não foi por acaso. Então, se ele trabalha bem com esses jogadores, se ele tem confiança, eu acho que é certo. E ele tem que acreditar, sim, que essa é a melhor seleção. Eu acho que ele tem que chamar os jogadores que ele acredita que vão render. Bom, mudando um pouquinho aqui o país, vamos falar um pouquinho dos nossos irmãos, né? Que o Messi disse que não ia jogar mais pela seleção, mas ele foi reapresentado, né? Voltou, se reapresentou e vai jogar, Matheus? Deve jogar. Ótima notícia para os nossos irmãos, né? Porque para nós nem tanto. Para nós nem tanto. Mas boa para o futebol. Boa para o futebol, exatamente. Vamos torcer para que o futebol, principalmente o futebol sul-americano, suba de nível. E Messi jogando é sempre pode acontecer qualquer coisa. Uma surpresa, jogando bem. Às vezes ele não tá bem, faz um lance espetacular, resolve o jogo. O Messi em campo eu acho muito importante em qualquer situação. É um extraterrestre, né? Eu acho o Messi um jogador extremamente inteligente, porque ele tem, muitas vezes ele tem a noção de quando ele recebe marcação especial de mais de um jogador, vai ter algum companheiro de equipe dele livre. Então quando ele sabe que ele não tá num dia bom, ele procura chamar a marcação pra cima dele pra liberar os companheiros pra eles ficarem em melhor posição em busca do gol. Então vamos dar um pulinho pra Europa agora, né? Vamos pegar um avião? Vamos pegar um avião. Chegamos. Rápido, hein? Chegamos na Europa já. Estamos aqui, já vou soltar, ó. O Schweinsteiger decidiu ficar no United e disse que não tem problemas com o Mourinho. Quero ver alguém soletrar o nome dele. Repete pra mim, Guilherme. Eu ia perguntar isso, Bastian Schweinsteiger. Muito bom. Muito bom jogador, não nome muito difícil. Falar, soletrar não vai, né? Nem a produção colocou o nome dele. Colocou Bastian. Como Bastian. É tão difícil que nem quiseram escrever o nome dele. Quer citar nomes da produção? Não há necessidade. Não há necessidade. Mas é um exímio jogador, gosto muito do futebol dele. Eu acho ele um craque de bola, um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião. Só que o Mourinho não gosta dele. Inexplicavelmente, o Mourinho tem essas. Nada tira da cabeça dele quando ele não gosta de algum jogador. Já chegou até a anunciar que queria colocar o Schweinsteiger pro time B do Manchester United, o que eu não concordo. Cabeça dura, né? Muito, e o Schweinsteiger falou que quer encerrar a carreira no Manchester, que ele era o único time que ele sairia do Bayern para ir, era o Manchester, realizou isso e, portanto, vai ficar por lá mesmo. Eu acho que, além desse jogador, o Mata é um ótimo meio campista e também tinham boatos que ele seria negociado, mas aparentemente vai ficar por lá. Entretanto, o Mkhitaryan, que foi contratado para ser titular, até agora é reserva do time do Mourinho. E em relação mesmo, como a gente estava falando, do Schweinsteiger, quem está jogando ao lado do Pogba, ali como volante, né, é o Fellaini. E eu acredito que... Fraco. E também, o Fellaini é muito bom de cabeça, mas assim, pra distribuição de jogo, o Schweinsteiger parece um microfone, olha aqui, ó. É igual, igualzinho. O cabelo dele. Grande observação. Como o Izzo disse, só tem jogo aéreo, né? As bolas cruzadas na área do Manchester são sempre procurando ele é muito perigoso, mas com a bola no pé deixa muito a desejar. O microfone é ambulante. E o Mata, que saiu do Chelsea pra fugir do Mourinho, foi pro Manchester United, um dos maiores rivais da equipe. Mourinho foi atrás dele, já vai sacar o rapaz de novo. Ele tá sendo titular, mas em breve eu acho que ele vai ser em banco. Em breve será. E pra mim, se não passar dessa temporada, na próxima ele já vai ser vendido, mas eu imagino a cara do Mata quando anunciaram pra ele esse que o Mourinho... Esse vai pra Arábia. Quando o Mourinho foi contratado, ele deve ter pensado, não é possível, não me livro desse cara. E o Mourinho que começou muito bem agora no Manchester, né? Se não me engano, são 4 jogos, 4 vitórias. No campeonato inglês? Isso, é o melhor... São três jogos, três vitórias. E próximo sábado jogo... tem próximo. City contra United, clássico de Manchester. Nesse sábado? Não é data FIFA agora? Ah, é no próximo sábado, desculpa. E esse jogo promete. E aí é voltando o Mourinho versus Guardiola, né? Exato. Ibrahimovic, será que vai desequilibrar a partida? Ibrahimovic ou Agüero? Tá aí, ó. Grande pergunta. Gabriel Jesus assistindo da tribuna? Ainda não, né? Ainda não. Só em janeiro. Tem mais um tempo aí pra ele... ficar no Palmeiras e depois ir pro City. E mudando um pouquinho agora de time, o Barcelona, né? Tá no grupo do City na Champions League, de novo. Pra variar, eles vão se enfrentar. O Barcelona emprestou o Munir ao Valencia e pagou 30 milhões de euros no Paco Alcácer, atacante do Valencia. Foi uma troca. Quase uma troca. O problema é que o Paco Alcácer é melhor que o Munir, né? Muito melhor. Exatamente melhor. Por isso que o Barcelona que pagou nessa transação e não o Valencia. É muito difícil. Quando você tem um trio ofensivo tão bom como o do Barcelona, é muito difícil contratar alguém. Porque o jogador sabe que vai ser banco. Então, recentemente, o Barcelona tentou algumas outras contratações, não se concretizaram, exatamente por conta disso. Porque com Messi, Suárez e Neymar, quem chegar lá sabe que não vai brigar pela vaga de Mas titular. Mas é um ótimo reserva para uma possível lesão de algum do Com certeza, do time do muito ataque, bom né? jogador, muito promissor. É, e devido a esse calendário né, extenso que tem né, na Espanha, não tanto quanto a Inglaterra, mas também né, complicado... É sempre bom ter esse atacante né, reserva. Inclusive, na última temporada, o Barcelona sofreu bastante com essa falta de opções no ataque. E agora se reforçou bem. O Arda Turan está indo muito bem na ponta esquerda, jogando na posição do Neymar. Eles contrataram também o Denis Suárez. E aproveitando isso, eu queria pegar aqui os números das contratações, os valores que o Barcelona pagou nos jogadores né, para essa janela. André Gomes, 35 milhões de euros. Umtiti, 25 milhões de euros. Digne, 16 milhões de euros. Denis Suárez, 3 milhões de euros. Cillessen, 13 milhões de euros. E Alcácer, 30 milhões. Acho que tá a crise não chegou na Espanha nem no Barcelona. E não, uma tá pergunta longe, uma pergunta pro nosso querido Izzo, especialista em FIFA. Qual que é o overall do Paco Alcácer no FIFA e qual que é o potencial dele? Conta pro nosso ouvinte. Eu chuto 81. Olha, eu não... Não sabe dessa informação pra gente. Essa informação eu vou ficar devendo, mas eu acredito que o nosso querido Guilherme esteja perto dela. Se eu não me engano, ele tem por aí mesmo, 81. Mas vamos ver no próximo FIFA como ele virá. Quando joga no Barcelona, o cara aumenta. Aumenta, com certeza. Eu suponho que por volta de 83 ele deve estar. João Pedro Izzo, um dos melhores jogadores de FIFA do Mackenzie. Sem exagero. Mas joga. Menino humilde. Eu jogo. Dá pra brincar, né? Só voltando um pouquinho pro Manchester City, que eu esqueci de avisar que o Joey Hart, pra mim, não é um bom goleiro. E o Guardiola também... Discordo. Como não? Eu não gosto. Eu acho que o Guardiola também vê isso. Ele foi emprestado ao grandíssimo Torino. Que decadência, hein? Você foi irônico? Não, é. Torino é grande. Já foi muito grande. Torino é grande. Torino é gigante. Não, mas pra mim, o Hart é... Discordo. É, eu acredito que é um goleiro, inclusive na última temporada foi muito bem com o City, e a razão dele ter ido embora do Manchester é devido ao fato dele não saber trabalhar muito bem com os pés, e o Guardiola precisa desse goleiro que saiba jogar, né? Mas no Torino é o contrato de empréstimo, se eu não me engano o City vai pagar mais da metade do salário dele, e assim na próxima temporada, até por falta de tempo hábil, ele foi transferido pro Torino, mas na próxima temporada acredito que ele vá para algum grande, provavelmente da Inglaterra. É um desperdício, na minha humilde opinião. Joe Hart está entre os melhores goleiros do mundo e colocar ele no Torino é um absurdo. Traz ele pro Brasil para assinar com alguma equipe aqui, então. Ótimo pro Torino, né? Top 20, não top, top 10. Top 20, pode top ser 20. Top 20. E você vai mandar o top 20 pro Torino? Ah, menos preso com o Torino. Torino é grande. Torino rivaliza com Eu não mandaria. Ou não. Só na cidade mesmo. Se eu fosse mesmo, um dos grandes aqui do Brasil, eu iria atrás do Joe Hart. Você acha que o São Paulo conseguiria contratar? O São Paulo? É. Não vendeu o Lucão, né? Se tivesse vendido o Lucão. Aí teria dinheiro. Teria dinheiro, mas agora... eu acho que. Torcida roubando o dinheiro. O Denis é melhor com o pé, né? Então é melhor deixar o Denis. Deus Olha, que me livre. Guilherme tem um ponto, hein? Denis é melhor com o pé do que Denis o Hart. É melhor que é melhor. Se fosse assim, o Rogério Ceni tinha ido pro Manchester City agora. Pena que ele aposentou, né? Pena que ele aposentou. Olha, Rogério, vamos voltar só pra jogar pelo City. Esperto, hein? Ó, então, futebol italiano aqui só pra fechar. O Balotelli pode se transferir pro Palermo. Que decadência. Ah, o senhor tá então agora desmerecendo o Palermo, é isso? O Palermo, que é o time do Bruno Henrique, briga pra não cair porque ou ficar na meio ele, da tabela. Né? Porque sempre o Balotelli. Mas se você for pensar que o Balotelli surgiu muito bem na Inter, depois passou pelo City e chegou... Medonho. Chegou a... Era um mito. Chegou a ser titular junto do Agüero fez naquela gols época. Importantes. Aquele época, gol na semifinal que ele fez, desculpa, Iso. Aquele gol que ele fez na semifinal contra a Alemanha. Um golaço. Absurdo, que até hoje passa em vários programas esportivos. O futebol dele ficou 2012, lá, né? O futebol dele ficou lá. Como é que foi a comemoração? Muito marrento, menino, né? Se tivesse imagens, eu imitava. Até porque o corpo é parecido, né? Tá quase lá. Falta só um pouquinho pra chegar vale lá. Vale ressaltar também que é só... São só especulações, né? Como acontece Sim. diariamente, mas vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias com o Balotelli. E o Balotelli tem pouco tempo pra definir seu futuro. Amanhã, então, o Balotelli vai dormir hoje coçando a cabeça pra entender qual vai ser a do futuro dele. Mas ele ainda tem vínculo com o Liverpool, se eu não me engano. Ainda é atleta, né? E estão tentando, vai ficar jogado lá, se ele não conseguir. Vai ficar por lá. Vai ficar no time B. Não, mas ó, convenhamos, né? O salário que o Balotelli, eu não sei quanto ele ganha, mas... Mais que a gente aqui fazendo a bancada Mac. Com certeza. Mas com certeza não vai ser nada ruim ele ficar lá treinando à parte, ganhando saláriozinho, pingando na conta, na andando... Inglaterra, né? Batendo os carros que ele sempre bate, sempre tá envolvido em polêmica, mas é a vida dele, né? O senhor prefere ficar afastado no Liverpool ou jogar ao lado de Bruno Henrique no Palermo? Nossa. Sorriso. Jogar ao lado de Bruno Henrique, óbvio. É uma honra para poucos. O mito Bruno Henrique. Senhor Iso, pode me responder essa pergunta? Olha, é uma pergunta difícil, hein? Mas eu acho que a melhor opção seria mesmo jogar no grandíssimo Palermo, porque ele mantém a atividade. Mantém o nível, tentar mostrar que o Balotelli ainda tem capacidade para jogar no futebol, porque senão, se ele sair, não for bem no Palermo, aí, meu amigo. Lá ele pode mostrar o valor dele. Eu acho que para todo jogador o importante é jogar, não ficar afastado sem jogar. E eu acho que seria muito importante para ele, para a carreira dele, recomeçar e tentar criar de novo todo esse mérito que ele sempre teve. Bom, vou mudar um pouco de esporte aqui, falar de um esporte que Arthur, Gabor e Matheus são praticamente especialistas aqui da rádio. Vamos UFC, debater aqui. Né? Finalmente uma companhia para conversar. Carlos Condit. Americano. Pensou em se aposentar, né? Que absurdo. Depois de perder para o Demian Maia. O que vocês podem falar aí? O Condit, ele já tinha pensado nisso quando perdeu a luta para o Robbie Lawler. Uma luta muito dura em que, inclusive, algumas pessoas acreditam que ele venceu. Mas ele conseguiu, deu a volta por cima, ganhou essa luta que, se ele ganhasse, poderia disputar o cinturão, mas Demian Maia foi perfeito, levou pro chão, e aí no chão contra o Demian Maia, todo mundo já sabe, não tem como, foi finalizado, e aí voltou à tona essa possível aposentadoria. Sim, o Demian Maia que fez uma luta perfeita. Ele que eu vi recentemente bateu um recorde no UFC com uma luta que ele foi menos atingido. Ele levou apenas um golpe na luta inteira, conseguiu levar para o chão, aplicou seu ótimo jiu-jitsu, para mim, sem dúvida alguma, o melhor jiu-jitsu do UFC, e com uma facilidade incrível. Parecia que ele estava lutando contra um faixa branca, iniciante, não contra um profissional. Pegou as costas do Carlos Condit, finalizou. E além de encaminhar a aposentadoria do Carlos Condit, o brasileiro Demian Maia agora pediu uma disputa de cinturão. Ele que vem de 6 vitórias consecutivas, vem numa fase muito boa e tem tudo para lutar pelo cinturão. Vamos ver se ele conseguir, o Anthony Johnson, se ele consegue bater ele e levar, trazer esse cinturão pro Brasil. Demian Maia só tomou um soco, mas é importante melhorar isso se quiser na disputa de cinturão, porque um soco pode acabar a luta. Com certeza, ainda mais do Anthony Johnson, que tem a mão muito pesada. Realmente um soco pode definir a luta, mas acredito que o Demian Maia tem um chão muito forte e um trabalho de quedas muito bom para resolver a luta. Sim, o Demian Maia que é, digamos, simples, entre aspas, né? Obviamente não é tão simples assim, mas se levar para o chão tem tudo para ganhar, se ficar em pé não é tão bom assim e pode perder para lutadores não tão bons. Matheus e Arthur sempre com comentários muito pertinentes. Ainda mais sobre o UFC, né? Aí eles são craques. São craques. E para fechar o programa aqui, Thiago tá feliz. Thiago, fala do US Open aí, do tênis. Pode falar rapidinho. Meus queridos ouvintes, US Open começou essa semana, termina no final da outra semana. E amanhã teremos em quadra Novak Djokovic, a fera, como outros jogadores top 10. Fiquem atentos que estaremos trazendo todas as novidades desse torneio durante essa semana. Um dos maiores grandes slams que temos aí. Então fiquem conosco e nos acompanhem durante os próximos dias. O Djokovic que estreou no US Open sofreu um pouco, né? Pegou o polonês, qual que é o nome? Janković. Sofreu um pouco, mais do que o necessário, mas acabou com a vitória e passou para a próxima, né, fase. Fala, Matheus, rapidinho. Corrigindo uma informação do UFC, que o campeão da categoria é o Tyron Woodley e não o Anthony Johnson. Sim, sim. Bom, podemos fechar o programa, né? Com certeza. Chegamos nos finalmente. Nos Foi um prazer. Eu vou começar a despedida pelo Matheus. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Thiago e Iso, fizeram a estreia. Boa noite, Arthur. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Flávio Rangel, nosso sonoplasta. Arthur, pode dar seu boa noite. Boa noite a todos. Thiago e Iso, meus parabéns pela estreia. Guilherme, um ótimo comandante aqui. Matheus, meu companheiro de UFC. Flavião, sonoplasta, um abraço para nossos ouvintes. João Pedro Iso, bela estreia. Boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite a todos. Será um prazer estar aqui com vocês. Vou fechar com o Thiago Dalli. Thiago Dalli também, ótima estreia. Boa noite. Tem Dalli 10. Boa noite. Eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo Arthur, ao meu querido estreante João Pedro Iso, o Matheus e o comandante Guilherme. Obrigado, Flavião. Obrigado, meus ouvintes. Tamo Chambrando junto. Como sempre, Dalli. Obrigado, bancada. Obrigado, Flavião. Sonoplasta sempre mandando bem. Boa noite, ouvinte. Vou me despedindo. Tchau, tchau.